você. Preparei uma cantada pra poder te convencer. Eu só penso no momento em que eu vou te ter. Ficar abraçadinho até o amanhecer. Sentimento verdadeiro eu demonstro na canção que fiz pra gente. É. Tu abalou meu coração, quero dizer que te amo e te tratar com compaixão. Poder esquecer dos tempos de solidão. Então saio pra rua e vou atrás de você. O céu tá estrelado e começa a anoitecer. Entre várias estrelas, eu tô querendo uma. Vou direto pro centrão, a sua captura no ponto combinado, no local demarcado. Minha linda donzela, deixa eu ser seu namorado. Nessa vida pode crer que tu é meu achado. Quando lembro teu sorriso, já fico apaixonado. Preciso te achar, te olhar, te beijar. Porque justo hoje decidiu me abandonar. Preparei a serenata e tu não apareceu. Nela estava escrito o nome Bruno e... Vivi na rua, dias atrás de você. Me procurar, sempre pra poder te ter. Eu tô na tua, disso não vai se esquecer. Que eu tô na tua, coração, abra a janela e vem ver. Vivi na rua, dias atrás de você. Me procurar, sempre pra poder te ter. Eu tô na tua, disso não vai se esquecer. Que eu tô na tua, coração, então... Eu passo o dia caminhando e pensando em você. No que dizer, o que fazer pra te ter. Sinto rosas, canção, no bom rosa, missão de te agradar. Então, retoco a declaração, boto mais frases de amor, já que é amor que senti. Dou uma brincada na fala, que é só pra ver cê sorrir. Cê sabe eu não desisti, e tô atrás de te ver. Quero mostrar minha vontade, quer contar com você. Cê pode crer, mas não pode imaginar. Tô atrás de você, mas não consigo encontrar. Já pedi pra me ajudar, da tuas amigas até santo. Já fiz reza da boa, mas não desisto, eu garanto. Trampo e tanto, mas por ti vale a pena. Só de lembrar do teu rosto, enfrento qualquer problema. E o meu dilema é só um: achar você pra dizer que te quero tanto quanto o outro possa querer. Te achar pra resolver, falar do que sinto através de diversos gestos pra provar que não minto. Então me diga, garota, onde é que cê tá? Que eu vou atrás de ti pra falar. Vivi na rua, dias atrás de você. Me procurar, sempre pra poder te ter. Eu tô na tua, disso não vai se esquecer. Que eu tô na tua, coração, abre a janela e vem ver. Vivi na rua, dias atrás de você.